fábula daquelas das virgens, não tardará se cumprir. Sabemos que já se aproxima o dia do mestre vir. Meia-noite já se aproxima, o noivo não tarda a voltar. Cuidai de vossas lamparinas para não se apagar. Será dia de grande alegria para os que estiverem na luz, porém dia de amargura para os que deixaram Jesus. Meia-noite já se aproxima, o noivo não tarda a voltar. Cuidai de vossas lamparinas para não se apagar. Irmão, tu que estás desviado, procura te consertar. Estamos te avisando para depois não chorar. Meia-noite já se aproxima, o noivo